acho bem melhor do que ficar marcando toca. Ir direto ao assunto, antes que eu vire presunto. Preciso de um remédio que me cure rapidinho, que seja indicado pra falta de carinho. Porque a ferida que eu tenho é grande. Eu pergunto e ninguém responde. Quem se importa? Um feiticeiro disse que amar não é tolice. Não, não é pecado ter você sempre ao meu lado. Disse que havia uma droga encantada que curava tudo e não doía nada. Então me descola posando, amor. É você quem vai ter que pôr. Quem se importa? Isso põe devagar, põe devagarinho, é pra não machucar. Põe bem de mansinho, põe devagar, põe devagarinho dentro do coração. Um feiticeiro disse que amar não é tolice. Não, não é pecado ter você sempre ao meu lado. Disse que havia uma droga encantada que curava tudo e não doía nada. Então me descola poçando, amor. É você quem vai ter que pôr. Quem se importa? Por isso põe devagar, põe devagarinho, que é pra não machucar. Põe bem de mansinho, põe devagar, põe devagarinho dentro do coração. Meu, fiquei apaixonado. Que bicho foi que me mordeu? Por isso põe devagar, põe devagarinho, que é pra não machucar. Põe devagarinho.